descobri toda a verdade, sua louca amizade com alguém pra me esquecer. Amor, seja um pouco mais sensata, pense antes, não maltrata, pois sou eu quem você quer. Se pensar mais um pouquinho, sentirá o meu jeitinho que te faz sentir mulher. Se não me gosta, me bata, me cuspa, me machuque por inteira decisão. Mas se for o contrário, me escute com calma, tenho a voz da razão. Se você me ama, me abrace, me beije, me incentive ao prazer de te amar com mais carinho, te fazer sentir a ponta do desejo, com malícia nos meus beijos, te tratando com jeitinho. Sensata, pense antes, não maltrata, pois sou eu quem você quer. Se pensar mais um pouquinho, sentirá o meu jeitinho que te faz sentir mulher. Se não me gosta, me bata, me cuspa, me machuque por inteira decisão. Mas se for o contrário, me escute com calma, tenho a voz da razão. Se você me ama, me abrace, me beije, me incentive ao prazer de te amar com mais carinho, te fazer sentir a ponta do desejo, com malícia nos meus beijos, te tratando com jeitinho. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. Vaz Neto, alô, me atenda. Pro Shirlan José Mendes de Monte Carmelo, nas Minas Gerais. O Jade Cordeiro de Caetés, Pernambuco. E o Santos Santos de Brasília, meus novos amigos do Facebook. Eu vou dar uma paradinha, você não sai daí não. Essa prosa só tá começando. Você está ouvindo o programa Cleiton Maguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Maguiar. Chegou a coletânea 33. É um disco que eu estou lançando com 23 músicas comemorando 33 anos da carreira do Cleiton Aguiar como cantor. Se você quiser me dar o privilégio de ter esse CD aí na sua casa, é só você me mandar um e-mail para rbm, R de Rodrigo, B de Bruno, M de Mariana, rbmmusica@gmail.com. rbmmusica, tudo junto, @gmail.com. Mande seu nome e seu endereço, a RBM vai mandar o meu CD pelo correio. Depois que chegar na sua casa, dentro vai o número de uma conta. Você vai até uma loja de loteria ou numa agência da Caixa Econômica Federal e efetua o depósito de R$15 por cada CD, viu? Foi uma maneira que eu encontrei de... Porque os meus discos estão todos esgotados, né? E as pessoas... Cleiton, eu queria um CD seu, eu queria um CD seu. Eu não tinha. Eu juntei 23 músicas, botei num só, né? E depois eu lanço outra coletânea com os outros, porque acabou tudo. Graças a Deus, tudo que eu faço, o povo compra, né? Bom demais. rbmmusica@gmail.com. Você pode também, por esse mesmo sistema, comprar os dois CDs do Edelson Moura. O CD religioso dele, o CD romântico, o CD de música normal da Márcia Ferreira e também o CD de Salmos da Marcinha, né? Aí a gente manda para você e depois é o projeto Confiança, porque nós acreditamos no povo do Brasil. Michel Teló, amiga da minha irmã. A campainha toca, vou correndo abrir a porta.

cair no teu laço. Eu tô tão sozinho e falta um pedaço. Uma vez só, não mais sou. Sem você não dou mais conta de mim. Não me deixe assim. O maior divulgador do Brasil, Flávio Bejar, sugeriu e eu toquei. Fabrício e Fabián, Te Quero De Novo. Se você quiser divulgar o seu trabalho, é só ligar para o Flávio Bejar, que ele é especialista em Minas Gerais e faz um trabalho de primeiríssima qualidade. Eu recomendo que ele faz para mim já há muitos anos, né? É só você ligar 61 9981 3601, que nós passamos o contato direto do Flávio Bejar para você, tá bom? No próximo bloco, Gilberto Gil, Maida e Marcelo, Gino e Geno e Leonardo. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. O professor Júlio César Rezende produziu A Trilha Sonora da Minha Vida. Em 11 de julho de 1973, o voo RG-820 da Varig fazia um pouso forçado devido a fogo, incêndio numa toalete, e caía em Paris, na França, lá no aeroporto de Orly, deixando 122 mortos. Nesse mesmo ano, Gilberto Gil fazia grande sucesso com essa música do Dominguinhos e da Anastácia, Eu Só Quero Um Xodó. Que falta eu sinto de um bem. Falta me faz um xodó. Mas como eu não tenho ninguém, eu levo a vida assim tão só. Eu só quero um amor que acabe o meu sofrer. Um xodó pra mim, do meu jeito assim, e alegre o meu viver. Essa cabana aí, que falta eu sinto de um bem. Mas como eu não tenho ninguém, eu levo a vida assim tão só. Eu só quero um amor que acabe o meu sofrer. Um xodó pra mim, do meu jeito assim, que alegre o meu viver.

chegando para fazer parte do Facebook do Cleiton Aguiar. O meu Nordeste vai apresentar a rainha do sertão, Roberta Miranda, Seu Amor Ainda é Tudo. Muito prazer em revê-la. Você está bonita, muito elegante, mas jovem, tão cheia de vida. Eu ainda falo de flores e declamo seu nome. Mesmo os meus dedos me traem e disco seu telefone. Minha cara, eu mudei minha cara, mas por dentro eu não mudo. O sentimento não para, a doença não sara. Seu amor ainda é tudo, tudo. Daquele momento até hoje esperei você. Daquele maldito momento até hoje, só você. Eu sei que o culpado de não ter você sou eu. Esse medo terrível de amar outra vez é meu. Sei, não devia dizer. Perdoa, bem que eu queria encontrá-la e sorrir numa boa. Mas convenhamos, a vida nos faz tão pequenos. Nos preparamos pra muito e choramos por menos. A minha cara, eu mudei minha cara, mas por dentro eu não mudo. O sentimento não para, a doença não sara. Seu amor ainda é tudo, tudo. Daquele momento até hoje esperei você. Aquele maldito momento até hoje, só você. Eu sei que o culpado de não ter você sou eu. Esse medo terrível de amar outra vez é meu. Meu Nordeste apresentou Roberta Miranda, Seu Amor Ainda é Tudo, para Fran Lopes, o pessoal da Sedeste aqui no Distrito Federal, o Mel Gourmet Buffet, lá de Planaltina no Distrito Federal, e a Daiane Pires, de Estrela do Sul, nas Minas Gerais, lá na terra do meu pai. Um abração para aquela gente boa lá de Estrela do Sul. Aí, vocês arrumaram a tranqueira de um prefeito aí, hein? Ave Maria, Deus me livre. O povo é bobo demais, tem hora que eu vou te contar, viu? O povo faz cada escolha aqui, Ave Maria. Abraçando os meus irmãos caminhoneiros, rasgando as estradas do Brasil para baixo, para cima, né? Eu vou trazer a lorota boa para alegrar um pouquinho a sua viagem, viu? Diz que tinha dois piolhos conversando na cabeça de uma mulher, né? Aí um piolho falou pro outro assim: rapaz, tô numa sede danada, senhor. O outro falou assim: aqui em cima não tem água não, só tem água lá embaixo. Você fala o seguinte, você desce, passa dois morros, depois mais embaixo tem um buraquinho, você contorna o buraquinho, cuidado, pra você não cair lá dentro, viu? Aí você desce mais um pouquinho, tem uma mata fechada, você vai fuçando, você chega na água. Aí o piolho desceu correndo e tal, e o outro ficou lá em cima. Passou uns minutos, o outro voltou com a língua de fora. Rapaz, você bebeu água? Eu falei, que não bebi água nada, rapaz. Mas por que você não bebeu? Você besta, rapaz. Eu topei, foi com a baita de uma cobra. A jiripoca tava piando. No próximo bloco, eu tenho uma oração belíssima pra você. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Reserve um espaço em sua festa e agende o show Saudade Nacional. O show que vai sacudir a estrutura de sua cidade. Vocês vão rever os maiores comunicadores e cantores do rádio brasileiro. Edelson Moura. Uma paixão que nasceu de uma canção de amor, machuca muito o coração. Márcia Ferreira. Chorando se foi quem um dia só me fez chorar. Chorando se foi quem um dia só me fez chorar. E Cleiton Aguiar. Sou lá da terra do trem do ar. Eu vim de onde só falo o que convém. Gosto de leite, pudim, pernil assado, requeijão, queijo ralado, comelado de engenho. Juntos, no mesmo palco, matando saudades do tempo da Rádio Nacional. Os bons tempos voltaram com o show Saudade Nacional. Para contratar, é só ligar 61-9981-3601. 61-9981-3601. Uma exclusividade RBN Música. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Eu comecei minha carreira artística em 1980 e eu comecei cantando, depois fui para a televisão e depois é que eu fui para o rádio. E eu gravei nesse período, desses 33 anos, eu gravei 12 discos, porque eu tive no meio aí 6 anos que eu acabei me dedicando à política, acabei sendo eleito prefeito de Brasília, que dá-se o nome de administrador, e me afastei do rádio, da televisão, da música, né? Aí depois que cumpri a minha missão como administrador de Brasília, graças a Deus fui muito bem avaliado, né? E voltei a fazer aquilo que eu gosto. Então agora eu estou comemorando 33 anos de carreira e fiz uma coletânea porque não tem mais meus discos. Meus discos anteriores não tem, acabou. Outro dia eu estava vendo até engraçado na internet, achei alguns na internet, alguns vinis, né? Lá, vendendo meus vinis, lá, engraçado isso, né? Então eu selecionei 23 canções desses 33 anos e fiz um CD, uma coletânea chamada 33. O objetivo da gente quando lança um disco é que ele chegue naquelas pessoas que gostam da gente, né? E se você é uma dessas pessoas e se quiser comprar o meu CD, nós inventamos o Projeto Confiança. Porque hoje não tem mais loja de disco no Brasil. Acabou tudo, a pirataria acabou com tudo, né? Então a gente faz da seguinte maneira: você mande um e-mail para rbmmusica@gmail.com. RBM, R de Rodrigo, B de Bruno, M de Mariana, tudo junto, rbmmusica@gmail.com. Você manda seu nome e seu endereço, a gente manda o CD pelo correio, junto vai o número de uma conta. Quando você chegar na sua casa, encomenda, você se dirige até uma loja de loteria ou uma agência da Caixa Econômica Federal e faz o depósito de R$15. Aí já está incluído o preço da remessa do correio também, são apenas R$15. Você pode pedir quantos você quiser, né? E aí você pediu, dependendo do lugar, de 3 a 8 dias está chegando, né? E aí você vai, você fala assim: ah, mas o meu pagamento só sai no fim do mês. Não tem problema, você recebe o dia que o seu pagamento sair, você paga, não tem esse problema não, viu? Aqui o nosso objetivo não é ganhar dinheiro, mesmo porque se você for tirar o que você investiu no CD e o preço que está vendendo, mais a embalagem, mais tudo, fica, a gente troca a cebola, fica elas por elas. Esse aí é o preço, é o nosso custo, né? Mas o objetivo da gente é exatamente fazer com que o nosso trabalho chegue para aquelas pessoas que gostam da gente e que nos acompanham. Aniversariando hoje o cantor e compositor Cristiano Neves, o Márcio Almeida, eu chamo ele de Roberto Carlos, porque ele canta muito bem as músicas do Roberto Carlos, né, aqui de Brasília. Ele, na verdade, ele é do Carmo do Paranaíba, naquela região do Carmo Paranaíba, Tiros, e mora aqui em Brasília. O cantor Birubiru, meu amigo Birubiru, a Luciene Zacarias Pinheiro, o Vildecir Barros, o jornalista Pedro Pontes, aqui de Brasília, o Rafael Dourado, o Elmer Pinheiro, a Mariazinha Lopes da Silva, e Rafaela Almeida são os aniversariantes de hoje. E você que está aniversariando e eu não estou sabendo, eu vou oferecer oração para você também, viu? Eu vou à página 53 do Livro de Orações, volume 2, edição número 2, do programa Cleiton Aguiar, para fazer a oração. Ó Deus, Brasil, vamos rezar. Brasil, vamos orar. Ó Deus, venho procurar-te, colocando minha alma em tuas mãos. Entrego-me a ti, Pai. Sou teu filho que anda pelo mundo, trabalhando e aprendendo. Quero agora fazer chegar até a ti o meu pensamento de amor. E por esse amor, dá-me forças para perdoar aos outros. Que eu sinta neles meus verdadeiros irmãos, nem note os seus defeitos. Que nem o que disserem ou fizerem venham me provocar revolta. Ajuda-me também a amar meus familiares, meus amigos, meus chefes, meus subordinados, sentindo que tu estás dentro deles, como estás em mim. Tua energia vivificadora flui para dentro de mim e me anima, que por ela eu possa resistir à ambição, ao orgulho, à vaidade e alcançar a paz. Abençoa-me neste momento, pois que me amas. Agradeço-te a minha vida, tudo que eu faço e tudo que se passa comigo. Amém. Bela oração do Livro de Orações do programa Cleiton Aguiar, da sua edição número 2. Se você tiver uma oração bonita dessa e quiser mandar para mim, pode deixar no site radioestudiobrasil.com.br. Tem a fotografia minha lá. Esse velho é o mais bonito, o cabo mais feio é Adelson Moura, o mais bonito sou eu. Bonitão, barba branca, zóio azul, branquelo. Minha mulher diz que eu sou gatoso. A minha amiga Márcia Ferreira, a rainha internacional do agito, sei que vou te amar. Não sei como foi que aconteceu. Eu só sei que o nosso caso se perdeu. Foi assim tão de repente, sem aviso. Conversar não foi preciso. Num instante a gente se calou. Não pensei que doesse tanto assim. Me enganei. A saudade dói em mim. Você foi um lindo sonho que marcou minha vida, meu amor. Um deserto em seu lugar ficou. A felicidade mandou me avisar, avisar que um novo amor vai demorar. Ao lembrar da gente, posso até sorrir, mas por dentro eu sei que vou chorar e pagar o preço sem eu merecer. Mas pra ganhar o jogo tenho que jogar. E quando você me olhar nos olhos vou sorrir, mas por dentro eu sei que vou chorar. Não pensei que doesse tanto assim. Me enganei, a saudade dói em mim. Você foi um lindo sonho que marcou minha vida, meu amor. Um deserto em seu lugar ficou. A felicidade